Neto LX, ao vivo em Paris. E aí, Xerri? Por quanto tempo parei no tempo por você? E nesse tempo só eu pude perceber o quanto esperei. E hoje eu não sei passar o dia longe, longe de você. Acho que você nasceu pra mim. Sei que esse amor não vai ter fim. Entenda o quanto eu te amo. Você no pensamento o tempo todo, todo tempo. Amor, olha pra mim. Nada sou sem ti. Só porque eu amo você, faço tudo por você. Por você, e nesse tempo só eu pude perceber o quanto esperei. E hoje eu nem sei passar o dia longe, longe de você. Acho que você nasceu pra mim. Sei que esse amor não vai ter fim. Entenda o quanto eu te amo. Você é no pensamento o tempo todo, todo tempo. Continuar vivendo.